ficar em teu jardim e percebi, consegui te ver de novo. Eu vi você tentar aparentar, tá mais feliz e eu sofri por saber te ler de longe. De novo. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, do que eu não quis, do amor. E aqui tô eu, bem aqui, sou eu de novo. Enchi o meu caderno de palavras sujas sobre mim e encontrei teu nome muitas vezes. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, do que eu não quis, do amor. E aqui tô eu, bem aqui, sou eu de novo. Se lembra aquele filme que você me contou, eu acho que você já se esqueceu do horror. E que eu chorei porque o fim lembrava a gente. Chorei, pois doeu demais e eu não fui capaz de me conter. Porém, não posso esquecer. Perdoei você quando entrei na tua rua. Se lembra aquele dia em que você me falou de tudo que eu fiz, do que eu não quis, do amor. E aqui tô eu, bem aqui, sou eu de novo. Se lembra aquele filme que você me contou, você já se esqueceu do horror. E que eu chorei porque ao fim lembrava a gente. Em teu jardim e percebi.